ouvir os seus conselhos, te abraça mesmo você estando bêbado. É uma dor sem fim, que saudade, pai. Queria conversar, pergunta como vai. Falar de futebol, pedir os seus conselhos, te abraça mesmo você estando bêbado. De Adidas, Fubu, camisa, pavilhão, Samsonite, Discman sentado no fundão. Rap no fone, no busão, tô sentido ao centro. Da janela, a perifa sempre ao relento. É bem cedo, quase sete, só falta noitinha. Busão lotado, tamo aí, tipo uma sardinha. Também queria que meu pai fosse um doutor, ter condição pra estudar e não pedir favor. Graças a Deus nasci humilde na simplicidade. Pai soldador, mãe faxineira com dignidade. E se faltou, faltou, mas vamos pro corre. Na lei de Deus, meu amigo, quem planta colhe. Pra não morrer na mão do passarinheiro. Meu pai dizia que do céu nunca cai dinheiro. O que vem fácil, vai fácil, ele repetia. Melhor pedir do que roubar, é o que ele dizia. É uma dor sem fim, que saudade, pai. Queria conversar, pergunta como vai. Falar de futebol, pedir os seus conselhos, te abraça mesmo você estando bêbado. É uma dor sem fim, que saudade, pai. Queria conversar, pergunta como vai. Falar de futebol, pedir os seus conselhos, te abraça mesmo você estando bêbado. Falando no meu velho, me pego pensando nas correrias e de tudo que junto passamos. Muitas vezes chegava de madrugada, rosto cansado e a mente conturbada. Já de idade, muita luta pra poder trampar. 65 e nada de aposentar. Juntou a papelada, muita luta na perícia, muita soma e as contas que não batiam pra aposentar. Só com advogado, 68, já, muito cansado. Trabalhou a vida toda e o sistema embaça. Na depressão se entregou para a cachaça. Em dezembro deu entrada no hospital. Olho amarelo, sem força, passando mal. Vi meu velho definhando na minha frente. O guerreiro foi pra lona, infelizmente. Que saudade, pai. Queria conversar, pergunta como vai. Falar de futebol, pedir os seus conselhos, te abraça mesmo você estando bêbado. É uma dor sem fim, que saudade, pai. Queria conversar, pergunta como vai. Falar de futebol, pedir os seus conselhos, te abraça mesmo você estando bêbado. Diagnóstico sem cura, cirrose hepática. Mais um guerreiro que perdeu para a cachaça. Nocauteado aos 70 anos de idade. Eu ao seu lado e já batia a saudade. Quis perguntar, perguntei, me desculpei. Com 15 dias até eu desanimei. Me ligou que não aguentava nem levantar. Quando vi, não queria acreditar. Já entubado usando fralda, muito cansado. Era notório o seu rosto, envergonhado. Sem abater, resistiu e caiu lutando. No hospital, nenhum parceiro pra trocar os panos. Firme sem choro, aceitou o nosso salvador. Dias depois já não falava, só gemido e dor. Não resistiu e faleceu dia 1º de fevereiro. Chegava ao fim a história do meu guerreiro. Doce fim, que saudade, pai. Queria conversar, pergunta como vai. Falar de futebol, pedir os seus conselhos, te abraça mesmo você estando bêbado. É uma dor sem fim, que saudade, pai. Queria conversar, pergunta como vai. Falar de futebol, pedir os seus conselhos, te abraça mesmo você estando bêbado.